minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação, minha voz é precisa, vida que não é menos minha que da canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar, eu canto. Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar, eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim. Uma flor sem limite é somente porque eu trago a vida aqui na voz. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem limite é somente porque eu trago a vida aqui na voz.